Deu tom, me deu tom, que é aí mesmo que eu vou. Deu tom, deu tom. Essa o povo fica louco também, viu, quando eu canto. O meu som tá batendo na cara, o seu tá de brinquedo. As minas tão ao meu redor, é uma loucura, um verdadeiro harém. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Eu sou o cara, o rei da mulherada. Eu com minha barca no chão, mas minas do trezinho fazendo arrem. Arrem, arrem, lá no trezinho. Gostoso, fica gostoso de ver.